A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Vocês, ouvintes do Agente 86, devem estar achando estranho, porque o Alexandre não está falando agora, né? Ele que geralmente começa esse podcast. Mas eu estou aqui. Mas ele está aqui do meu lado. Na minha frente, na verdade. É, mas hoje é uma exceção. Na verdade, o Alexandre não faz a menor ideia do que vamos falar hoje aqui. Você está nervoso, Alexandre? Fato. Porque a gente sempre grava os dois temas da semana... E o Walter simplesmente escondeu esse tema. Sim. E eu tô aqui bem curioso. Seguinte, acho que todos se lembram e muitos devem ter respondido aqueles cadernos de perguntas. O tema vai ser esse? Vai. Ah, então vai ser legal. Não sei se aquilo na época foi batizado com um nome mais bacana, que desse mais credibilidade ali àquela maluquice, mas eu conhecia como caderno de perguntas e respostas. É aquele que geralmente uma menina fazia, que tinha ali uma pergunta em cada topo de página, e ela ia entregando pros seus amigos, e eles iam respondendo as mais estúpidas e bizarras questões. Na verdade, já existia uma curiosidade por sacanagem, assim, mas ficava meio sutil, exato, assim, né, cara? Exato. Não era tão explícito como é hoje. Na verdade, o que se conta é que a falta, né, do Facebook naquela época pra patrulhar, né, a vida das pessoas, era motivo pra aquele artifício existir, né? As meninas, pra saber de quem os garotos gostavam e tal, corria o caderno. Agora, Alexandre, eu vou perguntar pra você. Você... Você vai começar, então... Você já respondeu esses cadernos? Já, vários. Ah, então muito bem, porque olha só. Esse episódio que foi pedido por alguns ouvintes, entre eles a Marisa Torreda, Antônia Escobar, o Robson Andrade e a Vilma, tem um motivo para que você não soubesse do que se tratava. É que quando eu comentei que gravaríamos este tema com uma amiga que temos em comum, eu e você. É. Inclusive, ela estudou com você. Não na mesma sala, mas eu estudou lá na mesma escola. Ela me disse, eu tenho um caderno de perguntas que o Alexandre respondeu. Cara, e ela mora lá em Santana. Eu tava em Pinheiros na hora. Paguei R$30 pro motoboy buscar o caderno. Não. E está aqui. Não. O caderno está aqui em minhas mãos e Alexandre Moreira. E eu vou começar a ler alguma coisa. Passe-me cá. Não, eu vou ler. Depois eu vou responder tudo de novo. Agora com as verdades. Qual é o nome da moça? A Regina. Eu não lembro desse caderno aí dela. Então, ó... Caderno de brochura, vejo vocês. É o que tá aqui, ó, nas minhas mãos. Eu vou começar então. E parece que tem uma peculiaridade nesses cadernos, que eles começam com perguntas mais bobinhas, né? Depois vão despencando no desfiladeiro de perversão. Pra não comprometer muitas pessoas, eu só vou falar o primeiro nome. Ah, beleza. É. Não tem o meu primeiro beijo aí. Nessa época eu não tinha nem dado o primeiro beijo ainda. Depois, eu não me lembro de ter visto, mas a gente procura. Mas eu devo ter mentido que dei. Então tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Mas... Primeira pergunta, você gosta de alguém? A maioria fica apenas nas respostas monossilábicas, né? É. Sim e não. Inclusive o Alexandre, que diz sim. Mas a Thalita respondeu, sim. Gosto do Cleiton, mas ele disse que só vai me namorar quando meus peitos crescerem. Cara, eu acho invejável uma sinceridade dessa, né? Eu imagino uma menina chegando pra você, aí você pede ela em casamento. Eu não, você com essa barriga gigante. É, faz todo sentido. Não, mas tá de parabéns. Não me lembro da Thalita, mas espero que ela já tenha peitos hoje. Aqui, com a idade, né, Thalita já deve estar bem abaixo. Eu vou pular aqui algumas páginas. Vamos avançar nisso, que as perguntas da frente vão ficando mais doentias. Tá aqui, você é virgem? Aí as respostas que seguem um mix de mentiras, né? Pois possivelmente a maioria esmagadora, né? Nunca tinha colocado os olhos em uma mulher nua, a não ser que fosse a mãe ou a irmã. Mas o Alexandre foi mais esperto. Quando perguntaram se ele era virgem, ele respondeu, não sou peixe. Mas era muito óbvio, as respostas eram sempre as mesmas. As garotas diziam que sim, eram virgem, e os garotos diziam que não, eram virgem. E poderia ser o contrário, na verdade, viu? Mas tem uma exceção aqui. Ah, é? Uma amiguinha sua, a Dorlaça. Dorlaça, não lembro. Cara, uma mistura de Dora com desgraça pra ter esse nome. Então, ela respondeu, não, mas vou casar. Muitas garotas casaram ali com 14 anos e tal, mas eu não lembro da Dorlaça, não. Aí, mais perguntas aqui. Você já tocou ou teve os seus seios tocados namorando? Como sempre, ninguém quis se comprometer, mas a Vanusa escreveu, eu deixo meu namorado tocar apenas um seio, pois eu sou uma menina de respeito. Eu lembro da Vanusa e me lembro dessa resposta, cara. Lembrei do caderno, eu nunca mais olhei pro Vanderlei, que era o irmão dela, com os mesmos olhos, eu falei, putz, Vanderlei, porque ele não tinha respondido. Porque ele não tinha visto esse caderno. E eu pensava, cara, fala ou não falo pro Vanderlei? Cara, isso era o Facebook da época. Tô até chorando aqui de lembrar da história da Vanusa, porque eu me lembro dessa resposta, cara. Oh, aí tem outra aqui. Como você se protege pra não engravidar? Aí vamos saber aqui os métodos contraceptivos da escola do Alexandre. O Alexandre respondeu, camisinha. Como a maioria, né? Mas o Carlos escreveu assim, puxando pra fora. Era seu amigo? Não lembro. O Carlos? Não. Provavelmente a resposta dele tá depois da minha. Esse cara hoje deve ter uns 15 filhos e foi comedido por muitas gonorreias e crista de galo. Ah, excelente método. Tem uma resposta legal que é da Manuela. Não, porque eu nunca dei pra ninguém, porque eu não sou galinha. Mas quando casar, eu vou tomar tabelinha todos os dias. Tomar tabelinha. Aí a menina escreveu... Aí uma outra menina escreveu embaixo, galinha tua mãe. Ai, que caderno, que Facebook, ah, que o Facebook, cacete, cara. Isso, o notebook que é a resposta. Aí tem outra aqui, ó, que eu achei muito boa. Onde você perdeu a virgindade? O Alexandre deve ter mentido e escreveu no meu quarto. Mas tem umas respostas ótimas aqui, como debaixo da Kombi do meu pai. E vejam vocês na cama do meu primo. Ah, olha... E pra mim a melhor resposta foi a da Mércia. No último banco do ônibus na excursão para Peruíbe. É quentinho. Perto do motor era quentinho. O pior é perto do banheiro, cara. Era um futum maldito, né? Você ia falar do primeiro beijo aqui, eu não achei nenhuma coisa do primeiro beijo, como é que foi isso aqui? Não, eu não posso falar, cara. Vai ter um episódio do meu primeiro beijo. Vai ter um episódio só sobre o primeiro beijo, com o qual, inclusive, eu não vou citar o nome da pessoa, até porque, por incrível que pareça... Mas foi com um ser humano, ao menos? Foi, e com uma moça, obviamente, né? Mas, por incrível que pareça, ela ouve o Agente 86. Devido a tua mulher. Devido ao Facebook e essas comunidades aí do Orkut de colégio e tal, a moça com a qual eu tive o primeiro beijo, talvez ela não saiba que o meu primeiro beijo tenha sido com ela. Tem isso também, né? É verdade. Mas como foi tão constrangedora, a situação foi tão constrangedora, e só ela sabe que aquilo aconteceu então, depois. Então tá prometido aqui, em breve, o episódio Meu Primeiro Beijo. O Alexandre... O Alexandre, com o passar do tempo, não tem como as coisas não evoluírem, né? Ué. E hoje existe um site que cumpre a função deste caderno. É o www.cadernodeperguntas.net. onde você cria ali o seu caderno e as pessoas vão respondendo. E eu peguei algumas respostas no site que no mínimo são curiosas. Ah, lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Mandem sugestões de episódios e histórias para falecom@agenteem86.com.br. Podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Então, o mundo tá mudado mesmo, né? E eu arrisco até em dizer que nunca na história da humanidade o heterossexualismo esteve tão fora de moda. É fora de moda, isso tá é verdade. Muito fora de moda. Na verdade, isso não me incomoda. O que me incomoda é como os adolescentes escrevem errado. Esse é o maior problema da modernidade, é esse analfabetismo digital. Exatamente, é uma merda. Então, isso é provado em um dos cadernos deste site quando se é perguntado: já ficou? Já ficou? Ficou. Já ficou com o bi? E vou ler aqui duas respostas, né? A Babi falou: ah, foi normal. E olha só esta: não sei, acho que sim. Como assim? O cara não sabe se ficou com cara ou não, ou será que ela confundia tanto? Isso me lembrou a história do que namorou com travesti durante uma semana. Verdade, só. Ele ficou a semana inteira beijando travesti, aí na sexta-feira ele resolveu fazer um carinho mais forte. Ah, hoje é o dia. Aí quando ele viu, ele segurou no cabo da moça. Segundo ele, ele deu uma porrada e saiu do carro. Ah, tá bom. Mas eu acho que casou. Tem um amigo meu que aconteceu algo semelhante, ele falou: ah, já tava ali mesmo. E ele contava essa história batendo no peito e perto da esposa, inclusive.